tanto amor nascendo em mim. Um olhar e agora eu sei que a vida toda te esperei. Hoje meu coração quer bem mais que uma ilusão, um amor que seja pra valer.